Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos à primeira edição da segunda temporada do Regressado, escolhes tu ou escolho eu? Como sempre neste espaço radiofónico, para os ouvintes que estão agora é a primeira vez, mas neste espaço radiofónico há dois intervenientes. Eu, que sou o Carlos Bonaparte, e ele, que é o Nuno Miguel. Olá, Nuno, muito boa tarde. Ele que sou eu, Nuno Miguel. Boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora e o local em que se encontram, para este regresso do escolhes tu ou escolho eu, em que o Carlos já começa a querer afastar-se do microfone porque quer-me dar o protagonismo, obviamente, não é verdade, claro, não é isso, já está próximo. Estou a ser agarrado, isto é falta. Então, estamos cá. É verdade. Estamos cá e confesso que é uma emoção estar neste espaço radiofónico outra vez, porque vivi aqui nos melhores momentos radiofónicos da minha vida. Rádio Momentos também pode Rádio ser Momentos. Um bom neologismo, uma boa palavra para o próximo dicionário, 2019. Ora, agora é a parte em que tu dizes, então explica lá como é que é... Ah, pois também, então explica lá como é que é a lógica do programa, porque os ouvintes, no fundo, a maior parte, se não todos, não conhecem. Escolhes tu ou escolho eu, teve a particularidade, ou o Carlos pode desmentir-me. Desmento com certeza. Se não desmentir, acho que em 2010, quando este programa iniciou, foi o primeiro programa de produção própria da Antena Web a ser apresentado a dois. Não sei se tu lembras disso. Não foi. Digamos que foi e não foi. O ponto de partida tinha a minha intervenção no final do programa, o ponto de partida que surgiu a 2 de agosto de 2010, com a Joana, mas apresentado assim, todo ao vivo, sim, foi a primeira vez. Portanto, escolhes que eu escolho, eu teve a particularidade de ser e não ser pioneiro na Antena Web, ainda no seu primeiro ano de existência, de ter dois locutores a apresentar o mesmo programa. Ora, o conteúdo disto, o formato deste programa agora regressado, é simples e ao mesmo tempo espero que seja interessante para os dois lados. Para nós já sei que vai ser, porque já temos a experiência. Mas para um lado quem nos ouve, porque isto é assim. Neste caso, hoje, por exemplo, o programa chama-se Escolhes Tu ou Escolho Eu, já diz muito do que é o programa. Neste caso hoje, e vou dar o exemplo concreto de hoje para ser mais rápido e mais simples de perceber, neste caso hoje é escolhes tu, é o Carlos que escolhe. Numa semana o Carlos tem a prioridade e o Nuno responde. Ou seja, o que é que o Carlos vai fazer hoje? Vai trazer três músicas, vai escolher três músicas, com três justificações, quer sejam relações pessoais que tem com a música, que faz lembrar alguma coisa, o significado da letra, uma recordação forte ou menos forte que a música lhe traz de imediato. E o Nuno vai responder a cada uma dessas três músicas, é sempre intercalado, uma música que o Carlos escolhe, outra música que o Nuno escolhe, e assim durante 6 escolhas. O Nuno responde, e como é que vai responder? Ou tenta responder? Dentro do mesmo género musical da música anterior, da escolha do Carlos antecedente. Ou então, nós sabemos que aconteceu na primeira temporada, em que pode acontecer, muito menos frequentemente, mas pode-se responder ao contexto da explicação. Aconteceu até que durante a própria, por exemplo, durante a própria explicação do Carlos, o Nuno, ao ouvir a explicação, até mudou a escolha que ia trazer a seguir, porque escolheu outra que o contexto adequava-se mais, não o contexto musical, mas o contexto da explicação, do significado que a música tinha. Interessante disto para nós, que é sempre uma surpresa em cada emissão, em cada semana. O Nuno não conhece as justificações que o Carlos vai trazer. Ele sabe, eu sei quais são as músicas que ele vai trazer, porque tenho que saber para responder, mas não sei o contexto de cada uma delas. O Carlos não conhece as respostas que o Nuno vai dar. Ou seja, o Carlos só sabe metade. Eu sou o único que sabe o conteúdo musical completo desta emissão. O Carlos não sabe metade do conteúdo musical, porque só sabe as escolhas dele e não sabe as minhas respostas. Na semana seguinte... É o contrário. É o contrário. Era isso que eu ia dizer, porque na próxima semana... Eu estava a ler para o papel e... Tá, então é ponto. Na próxima... O rádio ponto. Na próxima semana é o Nuno a ter as prioridades, o Carlos já vai saber que músicas é que o Nuno os traz, mas o Nuno não vai saber que músicas é que o Carlos traz, tal como o Carlos não sabe as justificações que estão por trás do Nuno. Ah! As justificações estão por trás do Nuno, muito bem. Este programa vai ser publicado às terças-feiras, tal como na origem, se não me engano. Exatamente. Aliás, às 7 da tarde. Estamos a repetir o que fizemos em 4 e 5 de outubro de 2010, se bem te lembras, porque gravámos na segunda-feira e foi publicado na terça-feira. Com a exceção de que não vamos ter o hino nacional no final. Isso passámos a explicar na parte final do programa. Vamos ter um abracinho do Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, sim, mas é mais isso. Na altura não havia Marcelo para esse contexto. Sim. Em 4 de outubro gravamos e a 5 de outubro foi publicada a primeira emissão, isto 2010, foi segunda e terça-feira. Tem o intuito de ser um programa semanal, mas pode haver folgas, ou de um lado ou do outro, outros compromissos, outras prioridades que impeçam gravação numa determinada semana, mas não vai ser regra. A regra é ser publicado todas as terças-feiras, com já o aviso prévio de que pode haver falhas. Está-me a faltar alguma coisa até agora, Carlos Bonaparte? Está. Não é propriamente faltar, é só falar aqui das alterações na mobília. Não tenho o meu órgão. Ele está guardado, não é? Há pouco o Nuno falava nas músicas. Como é que tu disseste há um bocadinho? Eu ia dizer uma piada e estava a esperar que tu acabasses e agora esqueci-me. Pô, é o problema de não haver a piada no momento certo. Pois, tinha a ver com as minhas escolhas musicais. E tu enganaste em qualquer coisa, não sei o que é que foi. Pronto, paciência. As justificações por trás do mundo. Ora. Não, eram outras coisas para mim, que eu ia dizer. As músicas não. Ah! A minha relação com as músicas. E eu ia dizer, não, calma aí que eu não me relaciono com as músicas. Já com algumas vocalistas. Normalmente as pessoas. Já não é? Com algumas vocalistas. E a propósito disso, falar de que há coisas que não mudam e uma delas é o póster da Britney Spears, está ali atrás, já mais modernizado. Estive a pintá-lo um bocado de verde, porque estava a ficar um bocado amarelo, e então eu pintei um bocado de verde, mas a fotografia continua a ser mais ou menos a mesma. Uma de 1999, porque as mais recentes eu já não gosto, e então depois aquilo dá-me pesadelos. Também não é assim tão feia. Pode não cantar já grande coisa, mas também não é nenhum monstro, vamos lá ver. Mas enfim, pronto, é isso. Isto são deixas que o Carlos vai dando, que quem acompanhar as emissões vai perceber do que é que ele está a falar. Ora, já houve uma temporada deste programa e 169 emissões, não foi? Foi. Esta é a 177ª, mas é mais fácil dizer a primeira da segunda temporada. Entre 5 de outubro de 2010 e 29 de março de 2014, a 2. Depois houve 5 de abril, uma a solo, porque optou por hoje por uma carreira a solo, deixou o dueto das Tahiti. Essa primeira... Olha, engraçado. Deste uma grande deixa. Vai escolher Tahiti assim? Não podes mudar as coisas? Não, mas já que falaste nisso, só dizer que a próxima entrevistada da Andra Bem Festa, dia 11 de maio, é a Tânia das Tahiti. Ora, aí está. Essa primeira temporada não queiram ouvir, coitadinho. Pronto, há bons momentos, há outros. Pronto, agora vem a parte dos que eu escolho eu adulto, ou tenta que seja mais maturo, mais adulto. Eu confesso que estou um bocadinho emocionado e muito expectante do que é que vai surgir daqui, porque a verdade seja dita, nós crescemos muito. Isto, o programa acabou em 2014, ou seja, há mais de 4 anos. E estamos de outra maneira, tanto eu como o Nuno. O Nuno não sei quanto é que cresceu, mas eu bastante. 22 centímetros. E é realmente uma mudança que eu estou muito desejoso de partilhar com os ouvintes dos Cores que tu escolheu e particularmente também com o Nuno. Não se choquem em vários momentos. Eu lembrei-me de eu preparar aqui o introito para esta primeira emissão. Lembrei-me de uma vez escreveram para nós, não sei se foi na própria página, se foi para um mail que mandaram para a rádio, que estavam um bocado, não sei se era preocupados, se era admirados, se era estupefactos, com o tratamento que havia entre nós e as piadas que eu fazia com o Carlos, para quem não sabe, é invisível dos dois olhos. Ceguinho! Exato. E... Estava a ver se não dizias. Por isso não se choquem com o tipo de cumplicidade que há aqui entre os dois, porque são pessoas que já se conhecem há mais de 20 anos, e, portanto, não se juntaram aqui para fazer o programa há 5 minutos. Ora, e porquê é que o programa parou em 2014 e voltou este ano? Há 3 justificações muito óbvias. Nós só fazemos isto, iniciamos ou acabamos, em ano de Jogos Olímpicos de Inverno, foi em 2010, 2014 e 2018, estávamos à espera que acabasse agora a edição deste ano para voltar, em Pyeongchang. Só fazemos isto em épocas em que o Porto seja campeão nacional de futebol, porque a partir do momento em que nós acabámos, o Benfica foi sempre campeão. Nós começámos em outubro de 2010. Nessa época o Porto foi campeão. Nas seguintes foi campeão. Portanto, quando o escolho eu acabou, o Porto deixou de ser campeão. Agora estamos a gravar isto 2 dias depois do Porto ter voltado a ser campeão. Portanto, a última vez que tinha havido um escolho eu, o Porto ainda era campeão. E agora que o Scorpio escolheu a volta, o Porto é novamente campeão. Neste pronto. Intervalo nunca foi campeão do futebol. Por segurança, lá para setembro, outubro, o programa acaba, que eu quero uma Benfica campeão outra vez. E também, a justificação musical é que nós só vimos cá em anos em que o Rui Andrade esteja no Festival Eurovisão da Canção. Mas isso são outras conversas. Vamos tentar, já estou a fechar, já estou a ladrar muito, vamos tentar não repetir músicas da primeira temporada, ou seja, há um repertório de, deixa-me fazer contas, 165, porque o Bom Dia das Missões de Aniversário, 166 vezes 6 dá uma conta muito interessante que vocês estão aí a fazer, e, portanto, temos 900 e, sei lá, 60 músicas, 70 músicas, tivemos quase 1000 músicas a passar pelos cortes, ou escolho eu. Vamos tentar evitar, ou tentar não repetir músicas da primeira temporada. Claro que pode vir a mesma música, mas com outro artista, ou com outra versão, ou qualquer coisa. Mas pode haver exceções. Qual é a tua primeira escolha, Carlos Bonaparte, desta segunda temporada? Só para dizer para os ouvintes que não perceberam, esta música eu escolhi para aí 3 vezes, com 3 artistas diferentes. Qual, o Capitão Romance. Das Ordens Violeta. Qual é a tua primeira escolha, já que pode haver exceções? Sim, a minha primeira escolha é Kiss Me, dos Sixpence None Richer, que é como quem diz... Esta é a parte que o Nuno sabe, a parte seguinte é que o Nuno não sabe, porque não sabe porque é que o Carlos vai explicar. Não, ia dizer que Sixpence None Richer quer dizer que com 6 euros, vamos pôr assim, não ficas rico. E esta parte acho que sabias. Eu estou para 6 euros, mas acho que pence não é euro, é cêntimo, não sei. É uma coisa. Bom, esta banda é uma banda realmente muito interessante. Já não existe atualmente, quer dizer, eles estão ali no limbo, vão se reunindo, vão se separando, cada um faz aquilo que quer, depois de vez em quando juntam-se. Mas eu escolhi esta música, bom, eu na altura não me recordo porque é que eu escolhi esta música, esta é daquelas que já foi escolhida, eu acho que tinha a ver com as minhas 19 cassetes de vídeo, que era a música número 9 e número 18, mas aqui ganhou uma importância especial, ganhou uma importância diferente, porque, como o Nuno já falou, eu sou cego, invisual, que é para não ferir das duas vistas. Das duas vistas, dos dois olhinhos que eu tenho, para não ferir suscetibilidades. E então eu sempre tive uma noção das cores, sempre vi as cores. E a cor que realmente me ficou marcada deste clipe era uma cor tipo. Eu não sei se o azul, se aquilo que eu vou dizer é correto. Era azul. E eu acho que a cor correta é o azul céu, é isso? Depende da versão do vídeo, mas a mais vista por nós nas VH1s e MTVs é essa. Pronto, é essa. É do esse, azul. Azul céu, pronto. Que é aquele azul clarinho, que é predominante. Eu tinha as duas versões dos videoclipes, porque o Sol Música dava uma versão e a MTV dava outra. Três versões que houve, mas sim. Pois sim, está bem, é que houve três versões, sim. Mas eu pelo menos duas tinha. E então, no Sol Música dava uma, mas nas MTVs e a VH1 dava outra. E então, isto para dizer que esta música, eu gostava muito da cor predominante do videoclipe desta música. Ora, os anos foram passando, de 2014 para 2018, eu perdi praticamente toda a visão das cores. A única visão que eu tenho é precisamente a do azul do céu e tem que estar mesmo limpinho, para eu ver nublado. Porque se estiver nublado, um bocadinho aquilo que eu vejo é só branco, não tenho essa percepção. Se estiver totalmente azul, e eu sei disso, porque depois olho para o sol e vejo que não há qualquer tipo de obstáculo. Portanto, aquele azul céu mesmo, nítido, não consigo vê-lo já, mas, para todos os efeitos, consigo ter ainda a percepção daquele azul. Ora, isso para mim é uma coisa que é muito importante, é muito marcante. Não sei se algum dia vou ou não voltar a ver o azul como via, por exemplo, nos tempos da escola, mas, para todos os efeitos, há coisas que não se esquecem e que ficam na nossa memória e pronto, daí escolhi esta música porque me faz lembrar, por um lado, essas tais 19 cassetes de vídeo, que são as minhas 19 sagradas cassetes de vídeo repletas de videoclipes, e também é uma coisa que mexe muito comigo, é uma música que eu ainda hoje ouço e não sei, sempre me ficou na memória, nunca me cansei de ouvir aquela música, nunca. E depois tem a vantagem, esta coisa que me faz lembrar, precisamente, faz-me nostalgiar sobre o tempo em que eu ainda via as cores, que era uma coisa que era, na altura era atual, quando a gente gravava aqui o programa, eu via as cores todas, praticamente, agora já não, mas pronto, estou mais velhinho, Em 2010, na primeira temporada, a primeira de 996 escolhas novas no Fórum dos Aniversários, que fazia uma retrospectiva. A primeira foi Shape of My Heart, dos Backstreet Boys, escolhi com o Carlos. E agora a primeira escolha da segunda temporada, em 2018, sim. Já nem sei que ano é que estou, mas pronto. O nome também está mais velhinho. Voltamos a ir aos Estados Unidos da América com Sixpence None the Richer e Kiss Me. A música traz nostalgia, traz recordações, e a recordação mais forte, tendo em conta o que Carlos disse, é que não foste tu a escolher isto na primeira temporada, fui eu. Ora, isto é do álbum 1997, chamado Sixpence None the Richer, mas foi daquelas músicas que tem uma história, tem a particularidade, um momento interessante de não ter sido sucesso quase em lado nenhum, só em casa deles, mas quando foi integrada na série Dawson's Creek e também no filme She's All That, ambos mais direcionados para os teenagers, para os adolescentes, tornou-se sucesso. Foi lançado já em 98, ou seja, no ano seguinte nos Estados Unidos da América, no Reino Unido em 1999. Foi nomeado até para um Grammy, não ganhou, e teve uma versão japonesa desta música, que acho que o Carlos até conhece, eu é que nunca ouvi, acho eu. Conheço. O primeiro vídeo foi fraquito, segundo palavras do próprio membro do Sixpence None the Richer, que era uma homenagem ao realizador francês François Truffaut, ao seu filme Jules et Jim. Ele próprio admite que estava fraquito aquilo. Depois fizeram uma versão com cenas do X Aldete e a que ficou mais conhecida com o tal Azul do Céu e com cenas do Dawson's Creek, da tal série. Ora, Como eu disse, fui eu a escolher esta música, só por curiosidade, na nona emissão, foi cedo, logo a 30 de novembro de 2010. Ah, então já 8 anos, já estamos aí, mãe. Justificando com uma sensação de bem-estar e aqueles tempos de só música e não sei quantas, e traz-me outra harmonia e outro ambiente. E já agora, tu que sabes de cor todas as emissões e todas as escolhas, eu escolho. Qual foi esta música foi a resposta a que música tua? Claro que sabes. Across the Universe, versão da Fiona Apple do Beatles, não é? Era uma versão dela. Mas agora, quando for assim, diz que é para olhar para o texto e fingir que sei, senão, caralho. É isto, eu consegui preparar melhor uma intervenção sobre a tua música, porque esta música já tinha passado e eu fui ouvir a emissão em que ela tinha passado, 30 de novembro de 2010. Que bom. A minha resposta, cantada em português, responde ao estilo musical, é óbvio. O Carlos não sabe a explicação, portanto, voltando à espera. Nem a música, ainda não sei a música. Não, não sabe nem a explicação, nem a música, claro. Portanto, a justificação. Eu tenho um primo. É uma mania que eu tenho de ter familiares e também tenho primos, calha. Que foi para Londres há pouco mais de 7 anos. E ele que é uma... Com o passar do tempo é que a pessoa vai caminhando para a frente, mas olhando para trás. E vai reparando que ele foi-se tornando uma referência, uma companhia constante. Até ao meu não sei quanto aniversário, acho que foi a única pessoa que teve presente em todas as minhas festas de aniversário, só para dar exemplo. Companhia em conversas, em momentos culturais, musicais, jogos de computador, de consola. Muitos torneios dos dois juntos e tal. Ora, companhia musical foi também em 1999, um ano mágico para o Carlos Bonaparte, mas isso ele também vai falando nas próximas emissões, quando surgiu esse tema. Criação musical que surgiu com os R.E.N., não os falecidos R.E.M., falecidos, separaram-se. Não? Acho que ninguém morreu desses membros, desses elementos. Não. R.E.M., que eram as nossas iniciais, eram isso. Fizemos versões de duas músicas. Bailamos, Henrique Iglesias, e Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers. Destas duas, claro que é fácil para o Carlos adivinhar que a que responde ao seu musical é do Henrique Iglesias. Não. Vai ser a Scar Tissue, Red Hot Chili Peppers. Eu calculei que fosse... Mas... Hã? Eu calculei que fosse a Scar Tissue. Mas não vai ser, porque essa já... Já foi escolhida, e não é por isso, é que eu vou trazer mesmo a versão que eu fiz com o meu primo. Eu lembro-me, primeiro tem esse significado óbvio de nós estarmos juntos na reta final de 1999, não sei dizer o mês, reta final não, reta final do verão, talvez, agosto, setembro, é provável. E criámos letras para essas duas músicas, e eu lembro de, pouco mais tarde, as aulas recomeçaram, o meu sétimo ano, e numa aula de português, como eu até já contei isto também rapidamente na primeira temporada, no primeiro período de português, a professora pediu para trazermos poemas na aula seguinte sobre o que quiséssemos. E eu lembrei-me. Eu e o meu primo, há poucas semanas, fizemos um... Foi um poema. Foi a letra de uma música. Foi um poema. Não fala poema. E então eu disse o poema desta música, sem a música. Podia ter cantado, não é? Não, ia piorar a coisa. Sim, sim. Mas declamei o poema e eu lembro perfeitamente de até me engasgar, de atrapalhar no penúltimo verso, acho que foi no penúltimo da última quadra, e depois olhei para cima, já a dizer o último verso, e a professora portuguesa só deu um sinal, um gesto com a cabeça para o resto da turma, a dizer que sim, a acenar afirmativamente, a dar a sua anuência. Isto, os anos vão passando e a pessoa sabe dizer estas palavras, não é? concedendo a sua anuência, e o resto da turma bateu palmas e eu fiquei... Agora, gostaram do que foi escrito, até que eu paguei. Resta saber... Não. Que tu não és o presidente também fica. Resta saber se eles aplaudiram, enfim, não é? Porque gostaram, se aplaudiram, dizer já acabou! Eu lembro da professora até dizer, eu só mudava aí um verso que era, se não tens nada que fazer, muda para se bem tu queres fazer. Pronto, e ficou essa recordação. E fiquei ali contente porque, olha, foi uma coisa criada em família, eu e o meu primo, e criou este bom impacto aqui nesta turma e nesta professora. Ora, amanhã, terça-feira, 8 de maio, portanto, hoje, no dia em que está a ser publicado, vou voltar a jantar com esse primo. Anos depois, eu diria, será 4 ou 5 anos depois, ou 4 anos e tal depois, ele está cá em Portugal, passagem para a outra margem, e então aproveitou-se na agenda preenchidíssima dele, vai jantar comigo lá na minha mansão. E esta música, a que vamos ouvir, foi apresentada ao vivo, não em gravação de estúdio, nem foi uma escolha minha ou do Carlos, ou seja, foi durante a própria conversa e eu agora vou-te mostrar o que estávamos a falar. E peguei na guitarra e toquei e cantei o que vamos ouvir, só que foi, não sei se estão a perceber, foi, mesmo, foi durante a conversa, não foi uma coisa já gravada e agora vamos ouvir. No dia, sabes em que dia? Claro, sabes tudo de cor, não é? Claro, tudo. Então diz lá. Foi no X do X do ano X. 7 de maio de 2011, pois, é na 32ª emissão, como, e tu já agora como resposta também trouxeste Red Hot Chili Peppers. Não, o que eu, a música, o que eu estou a falar, a música foi apresentada ao vivo, porque antes dessa conversa tinha-se ouvido esse cartucho do Red Hot Chili Peppers. E é que eu expliquei ao Carlos, bem, mais ouvir a minha versão. Na resposta ao Carlos, deixou Around the World dos Red Hot Chili Peppers. 7 de maio de 2011, que é o dia de aniversário desse meu primo. Ou seja, ele faz anos hoje. Ai, que lindo! Foi uma coincidência também. Parabéns atrasados. Exato. Hoje ainda está certo, amanhã já está atrasado. Hoje, amanhã é hoje e hoje foi ontem, exatamente. Portanto, vamos ouvir essa versão que eu preparei especialmente para esta emissão, porque infelizmente não havia a facilidade de gravações como temos hoje, ou seja, nunca ficou gravada essa versão que eu fiz com o meu primo, mas hoje gravei, até foi hoje mesmo, estive a gravar com a guitarra e com a minha voz fraquinha, para trazer esta escolha, para não repetir o scar tissue, e porque tem mais conteúdo e tem mais significado, eu trazer a letra que eu e o meu primo fizemos em, 1999. Já vai fazer 19 anos, meu filho. Já viste? É verdade. É verdade. Há quase, já podemos dizer, há quase 20 anos, que, claro, que é fácil perceber que há partes que nota-se que são, são versos de dois jovens de 12 anos, na altura, e acho eu que foi a primeira versão que eu fiz de uma música, ou seja, peguei numa música já feita, e criei uma letra por escrito, uma coisa já bem estabelecida, que depois até serviu para a escola e ajudou-me a ter uma boa nota naquele panorama. Vamos ouvir uma música dos Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, uma versão minha à guitarra, obviamente muito melhor que a original do Fonli e dos seus amigos e do Fred Frusciante. Chama-se Timor a Sofrer, com o conteúdo, lembras perfeitamente do referendo, o Timor votou pela independência, mas as forças da Indonésia, isto é meu, isto é meu, isto é meu, e passaram-se ali num período longo e complicado para as pessoas de Timor, e eu não me lembro de haver, nessa década inteira, se calhar, uma onda de solidariedade de união tão forte em Portugal. Em Portugal, sim. Porque, a não ser essa, ou seja, uma mais forte do que essa desde tempos de 1999 em relação a Timor. E estava uma coisa quente e constante nas nossas notícias e nas conversas, mesmo só tendo 12 anos já íamos percebendo um bocadinho que aquilo estava negro. E eu e o meu primo fizemos uma letra com Timor a Sofrer. É o título que eu criei hoje, porque aquilo não acho que nunca chegou a ter título. Sim, já agora só dizer aqui duas coisas muito rápidas. A primeira é de que, em termos de ondas de solidariedade, eu tenho a noção de que, desde 99 para 98 não, mas antes, ainda na década de 90, tivemos uma outra grande onda de solidariedade, que foi precisamente aquela questão de Sarajevo, não é? A segunda, 94. A dissolução da Jugoslávia, entre 92 e 95. Mas em 94, não referi a 94 porque foi o ano em que. Sim, e o ano em que a música de UHF foi lançada, assim, muita pressão, foi só o piano e o António Ribeiro, o Manuel Ribeiro a cantar Sarajevo. Foi praticamente só isso. E foi também uma onda muito forte de solidariedade. E as outra coisa. Ah, que nós estamos a ouvir esta qualidade de som, ela é propositada. Porque era com estes microfones que nós gravávamos originalmente. Aliás, originalmente não, minto. Porque originalmente era com um gravador com leitura de cassetes. Não sei se te lembras disso, Bruno Miguel. Não me lembro, Carlos Bonaparte. Mas se puxar um bocado pela cabeça, ainda consigo chegar aos leitores de cassete. Mas nesta altura já não temos leitor de cassete a gravar. Não, é um microfone. Verdade. É verdade, agora é microfone. E pronto, fica este momento de informação. Claro que a qualidade sonora da música que segue também é a qualidade caseira, não foi em nenhum estúdio. Foi no meu estúdio, no meu quarto. Pronto. No meu sim, quarto. Sim. Vamos então escutar Nuno sozinho, Nuno Ramada, mas com uma letra criada por os Ariane, com Timor a Sofrer. A Indonésia não aceitou a força internacional. O que foi que ela deixou? confusão total. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Timor a sofrer, Indonésia a ver. Timor foi independente logo depois do referendo. Mesmo assim aquela gente ainda vai sofrendo. Timor a sofrer, Indonésia. Nada que fazer, tenta ajudar um país que não está a sobreviver. Vive infeliz, Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Para esta guerra sem razão, a Indonésia diz que sim. Timor tem uma decisão. Quer pôr nisto um fim. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. A Indonésia não aceitou a força internacional. O que foi que ela deixou? Confusão total. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Timor a sofrer, a Indonésia a ver. Para explicar agora duas coisas, que não quero fazer disto manipulação, ou seja, já depois de eu estar aqui a falar, não se vai ouvir muitas vezes o Nuno Ramada a cantar. Faz lembrar um certo elemento deste programa que não sou eu. Calma, só para trazer uma musiquinha e tal, mas já são as regras para 17. Que para aí meio ano depois do programa ter começado, 5 meses, trouxe o seu primeiro original e disse: não, isto vai ser coisa rara. E trouxe 17 músicas. Foi o artista mais ouvido na primeira temporada. Bom, não fui eu. Não sei quem fui. Eu também não sei quem fui. E a primeira coisa era essa, portanto. Já vou estar a falar, não é preciso estar a ouvir o Nuno Ramada a cantar, mas hoje justificava-se por um dia que é, a coincidência, o regresso e a importância da música e da ligação e também a resposta musical à escolha anterior. O Carlos Bonaparte reconheceu a música, não é? Scar Tissue, do álbum Californication. Faixa número 3. Provavelmente. É. Foi o álbum mais vendido dos Red Hot Chili Peppers na história do grupo californiano. Acho que são mesmo da Califórnia. E teve singles como o Scar Tissue, foi o primeiro, depois Other Side. Não, depois Around the World, foi a faixa número 1 deste disco, Other Side foi a faixa número 3. E Road Tripping, e não sei o quê. E explicar que quando eu disse R-E-N duas ou três vezes antes da música, em português é R-I-N, as iniciais, nomes dos artistas. Era Rui ou Nuno, ninguém mais? E Nuno, faz favor. Hã? R-I-N. Rui e Nuno. Percebi. Estou ceguinho e estou velhinho. Muito bem, ceguinho. Vamos à Bruna. Vamos à Bruna Guerreiro, que é uma artista que tem agora 16 anos. Eu escolhi esta artista. A música chama-se Não Vivo Sem Ti. Já agora, só para perceber que nós mudamos de qualidade de microfone, como devem ter percebido, porque o nosso outro coitadinho foi à vida. Eu ia dizer isto porque eu ia dizer agora, pá, não foi assim que eu comecei outra coisa. É repetir a intervenção. Eu já queria fazer suspenso. São os desastres técnicos que desta vez começam a ser. Exatamente, pois. Mas pronto. Isto para dizer que o Nuno dizia que. O Nuno dizia antes que. Não, peraí, deixa-me adivinhar o que vais dizer. O Nuno dizia que aprendeu muito graças à Rádio Antenoé. Correto. Aí eu sou vidente. Só tenho dois dentes, é verdade. É verdade, confio. E a parte do correto foi o Nuno que disse. E eu na altura disse, convém ficar aqui registado, que ele é um aprende como quer, foi aquilo que eu disse. Já foi. Pronto. Já não morri bem como antes. Ah! Isto para dizer que... Mas para quem está a perceber nada, é a segunda vez que estamos a fazer esta intervenção. Pois, para, desta vez para ficar no programa de editing. Pois, porque a outra foi a vida. Acontece. Foi correto. Pronto, isto então para dizer que... Vais falar portanto, da descoberta da sim, música. Eu também aprendi muito, e tenho aprendido muito e descoberto muito, com a Antena Web. Porque... Primeiro eu tive ali um interregno de entrevistas, e voltamos às entrevistas, mas sobre a Bruna especificamente, eu sabe que eu gosto muito das rádios na internet, sobretudo aquelas que passam, aliás, não sobretudo, mesmo aquelas que só passam música, porque a gente aprende muito com elas e podem dizer, ah, o que é que se vai aprender com uma rádio que só passa música? Não é nada, não é? Nós temos a nossa playlist de música, não é? Aquela playlist que a gente tem as músicas que a gente gosta e tal, vai ao YouTube ver umas coisas que a gente gosta, à partida, não é? Agora, artistas que a gente conhece, a gente chega lá. Agora, aqueles que a gente não conhece, ou nos aparecem por acidente, ou então a gente não descobre. E as rádios da internet têm este dom de nos trazer músicas, ou esta coisa boa de nos trazer músicas, de artistas que a gente não conhece. Porque estamos a ouvir uma rádio, é à sorte. Foi como aconteceu. Numa noite de 2016, estava eu a trabalhar aqui a ouvir rádio, E lá comecei a ouvir uma música e tal, que eu também gostava assim muito da música, mas enfim, não é que ela cantasse mal, mas era uma música típica de adolescente. Mas eu gostei da voz, gostei do timbre, pensei, eu vou ver se entrevista esta... Jovem. Esta jovem. Na altura nem sequer sabia como é que se chamava, mas peguei num bocado da música, num bocado da letra. Como é que fizeste isso? Pegas assim, tipo, peguei, com uma sachola? Sim. Peguei com uma sachola, e com uma enxada. E então transcrevi parte da letra para o Google e lá me apareceu Bruna Guerreiro, Mundo Teus Pés. Eu, ah, que giro. Deixa-me cá ver se encontro esta jovem no Facebook. Bom, coisa feia, não, então, depois descobri que além de algum talento, havia muito talento. E este contexto não aparecia na primeira emissão da primeira temporada, porque o Facebook já existia. Mas nenhum de nós andava nisso e não era a rede que é hoje. Agora que disseste Facebook, essa palavra não entrava muito no início. Mas, mesmo em 2014 já entrava na minha, mas no princípio pouco, não, sim. Mas era poker. E eu, entretanto, depois entrevistei, cheguei mesmo a entrevistar a artista, e não só, não foi só uma vez, foram três vezes que eu entrevistei. Tive o prazer de conversar com a Bruna Guerreiro. E depois eu vou ali um interregno e na semana passada voltamos às entrevistas, ou eu voltei às entrevistas, e foi precisamente com a Bruna que eu conversei pela primeira, ou seja, a primeira pessoa com quem eu voltei a conversar foi precisamente com a Bruna. A entrevista estava a pôr no dia 18 de maio, mas foi então a primeira com quem eu conversei. Tá bem, tu não gostas, mas não tens nada. Está aqui um cão. Tá, tu não gostas, mas. Isto é o que dá a gravar no meio da selva. Ouvem-se muitos animais à nossa volta. São essas condições que temos. Exatamente. Está aqui um animal à minha direita, mas este é inofensivo. Pois é. E também tem eu à tua esquerda, mas também não faz mal nenhum. Mas isto para dizer que. Eu. Tenho gostado de ver este sangue novo na música portuguesa. E decidi escolher uma música chamada Não Vivo Sem Ti, porque é uma música recente, tem talvez umas duas semanas. O vídeo, pelo menos, foi lançado no dia 25 de Abril, isto foi na notícia da primeira vez, mas eu absorvi este conhecimento e estou a partilhar com vocês. E digamos que foi uma revolução na música. E então, eu tenho gostado deste sangue novo. Eu vou-vos dar aqui três exemplos muito simples. Eu já falei com o Kiko, e já falei também com a Ana Rita Prada, o Kiko na altura tinha 16 anos, hoje tem 18. A Ana Rita Prada tinha na altura 16, na altura 19, agora tem 21. E a Bruna Guerreiro tinha na altura 14, agora tem 16. E até vim a descobrir que a Bruna, antes de cantar, já tinha gravado algumas músicas. Aliás, antes de gravar o seu primeiro CD, tinha gravado algumas músicas soltas, muito interessantes. E eu gosto de ver este sangue novo, esta juventude, com quem eu vou conversando. Está para surgir brevemente também uma entrevista com a Mara Pedro, que tem agora 19 anos. E começou a cantar com 11. Portanto, estamos aqui a falar de mais uma artista com sangue novo. muita juventude. E eu gosto de ver esta juventude. O Kiko e a Mara Pedro são mais do fado. A Ana Rita Prado é essa música mais elaborada. Também tem ali algum fado pelo meio. A Bruna Guerreiro é mais música pop. Mas há talento. Não é mais uma catacizomba. É maravilha. Não sei o quê. Vou para a mão não sei onde. E eu com a minha mulher no carralho. Pronto. É, ou seja, é... tem talento e as letras são boas e pronto, enfim. E eu então decidi escolher esta música mesmo por isso. E é uma forma de referenciar ou de referir todos os artistas com os quais eu vou conversando, mas especialmente esta juventude, que confesso que me tem surpreendido. Estamos a falar da juventude, não é? Música. Yeah, assim muito. Não. Têm qualidade, têm talento e estão a apostar neles próprios. Isso é bom. E pronto, tenho por isso escolher a música da Bruna Guerreiro, chamada Não Vivo Sem Ti. Um comentário, uma questão aqui do animal destro, já que tu és o animal canhoto, estás à esquerda. quem está virado para o microfone. O Kiko, que eu conheci aos 11, 12 anos, pensei que nesta altura já lhe chamavam Francisco, mas pelos vistos continua a ser o Kiko. Quem já na altura comentava comigo e com outras pessoas que queria deixar o Kiko para trás para ser o Francisco. Como é que ele é? Francisco? Francisco Moreira. É o FM. O FM, tá. Futebol Manager. Mas, penso isto continua a ser o Kiko. A Bruna, que disseste várias vezes o nome, faz lembrar uma vizinha que tem lá um pássaro, não sei como é que se chama, para descrever animais e classificar um show muito bom. Portanto, é uma coisa lá com aves que de vez em quando diz o que. É um papagaio, que. Não é bem um papagaio, é uma coisa. Que diz o que as pessoas dizem, e está a dizer Bruna. E uma vez cheguei lá, eu com a minha senhora ao lado, que não tem nada a ver com Bruna, e ela olhou para ela: Bruna! Ah, bem burro. Foi a minha resposta, está bem burro. Mas está bem. Pronto. Bruna Guerreiro. Como música? Não vivo sem ti. Sem ti. Já agora, só para dizer que nós não vamos para intervalo. Ah. Não há intervalo. Para já não há intervalo, ao contrário da primeira temporada. Exatamente. Já passou tanto tempo que é melhor nem pensar, mas o quanto me dói por dentro só me faz relembrar. Não me passa esta dor no peito, a nossa história, amor, vem com. Thank you. próxima melodia, portanto, a segunda música que interessa hoje, o título é Recomeçar e que descreve, no fundo, também esta emissão, já está aí um motivo, que é recomeçar este programa com outra vida e outras cabeças. Ora, isto foi retirado, a primeira vez que eu ouvi isto foi num episódio de Morangos com Açúcar, Carlos Bonaparte, Os Falecidos, na temporada 7, para mim a melhor temporada de uma novela, não é dos Morangos, é de qualquer coisa que houve na televisão portuguesa, do que eu vi, obviamente. Não no conteúdo, que para mim, pronto, é, tal como a música da Bruna, era mais dirigido para adolescentes, mas nos artistas, que era, é que não eram um ou dois, eram muitos, já lembro-me falar nisso já aqui com o Carlos, muitos artistas naquela sétima temporada de Morangos com Açúcar, que passou na TVI, de alto gabarito, representar, dançar, cantar, cada um com os seus, ou alguns até com os três atributos, bem impingidos, um alto nível. A personagem era João Pedro a cantar para Alda. Por acaso tem um casal de primos que tem estes nomes. Bom, não interessa. João Pedro e Alba. E que fez uma homenagem à avó. Numa espécie de audição lá naquela espécie de escola. Eu lembro que na altura até me emocionei. Diz que é uma espécie de escola. Eu emocionei-me na altura. Ao perceber-me que era aqui um conteúdo. Não em tanto a letra, mas a reação da avó e a mudança que houve naquela personagem, naquele João Pedro. Eu, claro que obviamente pensei na minha avó, a única que tenho viva, e na altura que me emocionei, ainda estava há anos, dessa minha avó ter um ataque, os famosos AVC, uma amostra de AVC, e é curioso que ele diz na letra, cada dia me chama a recomeçar, e no meu caso ela passou por um ataque, e cada dia que está, eu vejo que a vida vai passando e vai, não está a ficar com 20 anos, não é? Já são de 80 para cima, mas está a recomeçar e está em momentos em que quase vejo, praticamente vejo a minha avó de antes. Com as suas frases, as suas deixas, o seu pedido para fazer a lista das compras todos os meses, as suas asneiras que ela própria está a dizer e ao mesmo tempo sabe que já está a dizer asneiras e está-se a rir dela própria, o que é uma virtude que até lhe faz bem, ou seja, não é daquelas que fica muito irritada. Ou a pensar, que tristeza, ao ponto que eu estou a chegar. Não, ela ri-se. Quando ela própria se percebe que quer dizer uma coisa e está a dizer outra, não consegue e olha, vamos falar aqui para o feijão. Feijão. É um coisa. O artista que vamos ouvir, eu poderia dar aqui 50 exemplos da minha avó, mas não é preciso. Já se percebeu a ideia. Sim. O artista que vamos ouvir é o Rui Andrade, curiosamente nascido em Amarante, que é o concelho em que nasceu a minha avó. São da mesma zona do país, do Norte, que esteve no Festival RTP da Canção em 2011, com Em Nome do Amor, ficou em terceiro lugar. Uhum. Esteve no Festival RTP da Canção em 2012, com Amor a Preto e Branco, foi Michael Jackson, que criou esta letra, ficou em terceiro lugar. Esteve no Festival RTP da Canção em 2014, com Auto Encontro, ficou em terceiro lugar. É muito diversificado este jovem, claro que ele não faz propósito, mas se calhou, pelo menos na classificação oficial que eu vi, terceiro. Mas tenho aqui um pequeno inquérito ao Carlos Bonaparte. 2011, quem ganhou o Festival RTP da Canção? Ora, 2011, quem ganhou o Festival RTP da Canção foram os Homens da Luta. 2012. Foi a Filipa Souza. 2014. Foi, não me lembro. A Suzy. Isso. Eu quero ser tua. Foi a melhor das. E já que estamos em semana, aliás, amanhã, hoje mesmo. Já agora, só para falar uma coisa muito curiosa, sabes quem é que ganhou em 2015? O Festival na RTP. Houve festival, sim. A seguir à Suzy foi a Filipa Souza. Não. Não foi nada, a Filipa Souza já tinha sido. Pois, em 2012. Em 2013 houve festival? Não. Mas quem foi em 2015? Em 2016 também não houve. Também não. Quem foi em 2015? Em 2015 foi uma Leonor qualquer coisa. Que eu nem sequer sabia. Na altura até fiquei a pensar. Quem é que participou no festival? Foi uma coisa, mas houve sim. Bom, estamos em semana Festival Eurovisão pela primeira vez em Portugal. Hoje mesmo, amanhã, é a primeira meia-final. Em que Portugal não participa e também não vai participar na segunda. Isto é uma categoria. E referi que o Rui Andrade participou há 4 anos. Por isso é que eu no início disse, falei no Rui Andrade, para quem ouviu com atenção. Em 2014 participou pela delegação russa. Estavam lá atrás no coro das irmãs não sei quantas. Isto em Copenhaga, na Dinamarca. E este ano, 4 anos depois, ou seja, acabamos os colhos, porque ele tinha participado na Eurovisão. E agora voltamos com os colhos que ele escolheu porque ele vai voltar à Eurovisão, desta vez com o Azerbaijão. Lá o Leste gosta muito da figura do Rui Andrade e da voz dele. E vai estar em Lisboa a representar o Azerbaijão hoje mesmo, amanhã, na primeira meia-final. Ora, vamos escutar esta música que passou aqui na emissão 163. Ah, já agora vai representar o Azerbaijão, mas não é o único português. Vai estar ele, o Hugo Batista, a Sandra Haddad e a São Tomé Caldeira. Já agora, só antes de dizer, vocês sabem como é que o pessoal do Azerbaijão mostra carinho e afeto pelo sexo oposto? Como é? É dar-lhe um azerbaijinho. Portanto, passou aqui na primeira temporada, na emissão 163, foi quase no fim, a 22 de fevereiro de 2014, a versão de estúdio. Agora, vamos ouvir a versão ao vivo, que na altura nem sequer estava disponível na plataforma onde eu fui ouvir isto, porque o vídeo só foi publicado em agosto ou setembro de 2014. Vai ser ao vivo no Coliseu do Porto, num especial de morangos, deve ter sido em 2010, com a certeza. Já agora, a resposta que tu deste na altura, qual foi? Tu que sabes de cor todas as coenças, todas as emendas. Foi Regresso Estudantino Universitário de Lisboa. Foi a tua resposta. Oh! Rui, eu escolhi uma estudantina. Rui Andrade, e vou referir de propósito o nome das quatro pessoas que estiveram no coro, que vão estar na próxima música, porque são também elementos da famosa temporada 7. Um deles já é das férias de verão, mas também entrou. Miguel Santiago, Hélder Agapito, Susana Jordão e Cátia Tavares. Grande Cátia, aqui de Vila Nova de Gaia, que andou na Academia de Música de Lá de Paraíso. Os quatro ajudarem Rui Andrade a cantar, recomeçar, uma homenagem à avó, não do Rui, mas do João Pedro. Olha que curioso estes nomes também de primos. Nos Morangos com Açúcar. Recomeçar, ao vivo no Coliseu do Porto. Só antes de passarmos à música, só dizer uma coisa. Computador, se isto não ficar gravado, se a minha pedra de duas abeijinhas não ficar gravada, vai na boca, caralho! Recomeçar uma vida é não voltar para trás, pois cada dia nos chama. Caros ouvintes, segue-se a intervenção mais curta desta edição dos Costas. Estou a brincar. Newton 904. É verdade. Ora. Estou para perceber a explicação, mas sabe. Vamos ouvir. Ora bem, eu escolhi a música do Tony Carreira chamada Ai Destino. Há aqui uma coisa que o Nuno não referiu, mas eu vou referir, vou aqui furar o protocolo e vou referir. O real motivo pelo qual acabou o Escolhes Tu ou Escolho Eu. O Escolhes Tu ou Escolho Eu acabou por divergências. Acima de tudo, entre a equipa de locutores, neste caso o Nuno, e a direção, que não foi apenas, mas também comigo. Divergências, atenção, não houve cenas de violência nem ameaças. Foi só discórdia de opiniões. Sim, sim, sim, sim. E de posturas. É verdade que eu nunca mais vou esquecer quando tive aquela G3 apontada à minha cabeça, mas tirando isso... Não, isso foi meio estranho, mas o resto foi tudo pacífico. Foi tudo pacífico. E a faca? Isso foi o segundo extra, mas não continuou. O resto é tudo pacífico, sim. Pronto. Agora, e agora a sério, durante estes 4 anos, o Nuno, uma das palavras que eu ouvi, apesar de discordar dela, foi de eu ser extremista. E alguns dos exemplos que o Nuno utilizou foi recordando, referenciando os Quais Tu, Escolho Eu, mas por acaso nunca se referiu a Tony Carreira. Não. Quanto a Tony Carreira sempre percebeu porque é que eu não teria escolhido... Percebido e apoiado, porque acho o mesmo que tu. Pronto. Olhando para trás, eu... Atenção que nunca disse que fazia uma má música. Mas, olhando para trás, eu continuo a manter algumas das minhas opiniões, por exemplo, de não entrevistar o vocalista dos Blind Zero, não manteria a mesma posição com respeito àquilo que nos fez divergir, mas na altura até acabei por dar razão ao Nuno, na medida em que nós na altura cessamos a difusão de cultura russa e não tínhamos que nos meter nesse assunto. Apesar de termos um bocadinho na onda, eu recordo na altura a nós, que na altura era a zona ainda, tirou do seu momentaneamente, pelo menos a sua grelha de canais, a Planeta RTR, ou como é que se chamava, era um canal de televisão russo, era o único na altura que a nós tinha. Não sei se depois voltou a repô-lo ou não, mas durante alguns tempos, mas durante pelo menos um mês ou dois, retirou. E nós então fomos um bocadinho na onda. Não devíamos ter-nos metido nisso, é verdade, mas há coisas que eu mantenho, como por exemplo achar que o João Pedro Paes é totalmente contra o livre acesso à música, apesar de eu já não recorrer ao livre acesso à música, designadamente ao download ilegal, mas porque acho que todos nós alguma vez na vida o fizemos, para consumo próprio, designadamente, não andamos aí a vender nada nas feiras nem na internet, mas para consumo próprio. E até acho que o próprio João Pedro Paes já o terá feito muitas vezes, mas isto para dizer que trouxe esta música do Tony Carreira para dizer também que acho, ao contrário daquela altura, que este é um assunto no qual também não nos devíamos ter metido. Ou seja, os assuntos de justiça, os assuntos de política, os assuntos de clubística, os assuntos de não sei o quê, não são assuntos que tenham a ver com a rádio nem com a antena web. E então, apesar de na altura o Nuno ter compreendido e se calhar hoje continuar a compreender a minha escolha, a minha decisão com respeito ao Tony Carreira, eu, olhando para explicar qual foi a decisão, foi a decisão não passar, foi não passar músicas do Tony Carreira devido aos plágios, à acumulação de plágios que ele fez. Exatamente. Eu continuo a não passar Tony Carreira, à exceção de agora, nos meus programas, mas isto é um entendimento meu, é uma opção minha. Não quer dizer que não passem na antena web. Se houver outros... ou seja, eu no fundo acabei, não foi só eu, foi uma decisão unânime, em 5, houve 5, na altura em 5 votações, houve 5 favoráveis. Mas para todos os efeitos, não nos cabe a nós, o que nos cabe é avaliar as músicas, são boas ou não são boas. Nós não estamos a dizer que apoiamos um crime, que plágio é crime, não estamos com isso a dizer que apoiamos um crime, tal como também não estamos a dizer, quando passamos um programa que divulga a cultura russa, que estamos a promover a russificação da Ucrânia ou da Europa, ou que estamos a promover a Guerra Fria, ou o que seja. Portanto, nesse aspecto, eu não vou dizer que foi uma decisão extremista, mas foi uma decisão que poderia ter sido melhor ponderada. Aliás, o próprio Nuno, na altura, quando nós conversamos... Melhor ou mais bem ponderada? Temos outra questão portuguesa. Acho que é mais bem ponderada. Talvez mais bem ponderada, sim. Na altura própria, quando o Nuno falou comigo, e ele pode-me desmentir, porque estou à vontade, sei que não terá porque me desmentir, de imediato concordei com o conteúdo. Não concordei com a forma, mas concordei com o conteúdo. Ou seja, com realmente o perceber que não havia... que não devíamos ter enverdado por esse caminho e que não devíamos ter proibido a difusão russa, tanto pouco depois já estávamos a remediar essa situação. Enfim, isto foi há 4 anos, a gente aprende, não é? Eu, por exemplo, aprendi muito com isso, aprendi de que sermos profissionais implica não nos imiscuirmos em coisas que não nos dizem respeito. E neste caso, as exceções aqui seriam, por exemplo, se houvesse uma clara promoção do ódio, discriminação racial, isso sim. Isso era uma questão diferente. Porque nós seríamos o veículo emissor dessa discriminação. Agora, quer dizer, o que é que um programa de difusão russa terá o recorde chill-out tem a ver com a invasão da Rússia à Ucrânia? O que é que a passar o White Stino tem a dizer? Pá, façam plágio. Está a ver, são coisas diferentes. E por isso escolhi esta música, porque estou mais adulto, porque a própria direção da Antena Web tem outra maturidade. Na altura éramos todos, não era só, éramos todos mais novos. Eu tinha, quando a Antena Web surgiu, tinha 24, quase 24. Da outra parte da direção, tinha uma com 22 ou 23, tinha uma com 21. O próprio Nuno, na altura, tinha 20, na altura em que isto aconteceu, tinha 25. Portanto, éramos todos mais novos do que agora. 25. Não sei que contas é que está a fazer, mas são pormenores. Passa à frente. Sim. Música. Pois, está bem, eu estou a colocar que isto deve ser há 6 anos. Pronto, isto para dizer que há hoje outra maturidade. Por isso mesmo é que escolhi esta música, para assinalar essa maturidade. E dizer que estou muito satisfeito com o regresso aos Corsos Coro Eu, que aliás foi uma batalha judicial, inclusive, pelo qual eu me debati várias vezes para o regresso dos Corsos Coro Eu. Quando já tinha desistido, fui surpreendido com a proposta de para regressarmos aos Corsos Coro Eu. Foi quando o Carlos Alexandre entrou no processo e isto voltou. Exatamente. O Nuno teve medo e pensou, não, para isto já é melhor. É melhor. E então... Já estive no Cadafal. Né? O Cadafal era a terra do Gaddafi. É isso. E o Tarrafal era a terra do Tarrafi. Exatamente. Pronto, era a Tarraxinha. E então decidi trazer esta música do Tony Carreira para assinalar essa minha maturidade. Pronto. Ai, destino. Não diz nada. Vamos ouvir o António Manuel Mateus Antunes com Ai, destino. Já disse. Pronto. Até já. Ai, destino, ai, destino. Ai, destino, que é o meu. Ai, destino, ai, destino. Destino que Deus me deu. O amor bateu à porta e eu deixei-o entrar. Infortúnio do destino, esse meu passo infeliz. Fui amante traiçoado, fui marido mal amado, sem saber que mal eu fiz. Ai, destino, ai, destino. Ai, destino, que é. Eu e a solidão e o desgosto mais chorado. Mas nada posso fazer, não tenho culpa de ter um destino mal traçado. Ai, destino, ai, destino. Ai, destino, que resposta e última música desta primeira emissão da segunda temporada. Ou seja, já não, é aquela que interessa, a última que interessava já. Vamos já ter no, vamos ter o Tony Carreira, mas não vai estar sozinho. Ah. Com Tosé Moraes, Armando Gama, Romana, Valentina Torres, Luís Felipe Reis, Romana e Ágata. Mãe querida, mãe querida. Há muito contexto de, algum contexto do Festival RTP da Canção aqui no meio destes nomes também. Bom, a música é Mãe Querida, a resposta é óbvia porque a música é minha. Qual é que surgiu primeiro? Foi a White Steam ou a Mãe Querida? Foi a White Steam. Já agora, White Steam não é cópia de nada que... É, é. Ah, e também é cópia? É. Muito bem. Então pronto. É a terceira versão do... É, já é um plágio número 2 de... que não se sabia na altura. E ele sabia. É uma resposta óbvia, porque a música é a mesma, a letra é outra, o ritmo também é igual, praticamente. Eu lembro do mesmo primo da primeira música que eu escolhi hoje estar a brincar com esta música. Mãe querida, mãe, põe-se lá a dançar, mas bem, não interessa. As cenas de vídeos fazem lembrar os anos 90, porque tinha cenas de vídeo típicas dos anos 90, que hoje em dia nós gozamos com aquilo. Mas também como eu acho que daqui a 20 anos vão estar a gozar com coisas que se fazem hoje. Mas está bem, isso é o costume. Faz lembrar muito, e sobretudo isso, o Carlos já se antecipou, já falou dos 19 cassetes de vídeo que ele vai referir muitas vezes neste programa. Tal como já referiu na primeira temporada. Faz lembrar que a cassete que o meu pai foi juntando, gravando vídeos, se calhar eu também, não me lembro, do Made in Portugal. Vídeos que passavam no... ou no Top Mais também. Mas acho que há uma cassete mesmo que só diz Made in Portugal e só tem músicas do programa que passava na RTP aos domingos. Era, não era? Era. Carlos Ribeiro, possivelmente. Era o José Carlos Ribeiro, sim. E essa música, com certeza, que esteve lá no primeiro lugar, ou quase. Deve ter estado no primeiro lugar. Ah, mas há algumas semanas. E há algumas semanas. Foi um sucesso internacional, se tivermos em conta que Portugal é o único país do planeta Terra. E faz-me lembrar também, e já que foi assinalado mais ou menos ontem, o Dia da Mãe. Que, por acaso não investiguei, para a próxima investigo porque é que é o Dia da Mãe no primeiro domingo de maio, porque na verdade o Dia da Mãe é 8 de dezembro por causa do negócio. Só para não se juntar duas datas comemorativas na mesma coisa, decidiu-se fazer assim: o primeiro domingo de maio é o Dia da Mãe. Pois, mas porquê? Há de haver uma justificação, nem que seja fraca, mas está bem. Porque hoje, e sobretudo na geração nossa, os que já nasceram de 80 para cá ou 70 para cá, o Dia da Mãe muitas vezes faz-se e vai-se a almoços, pessoas que eu conheço de fora, não tem nada a ver, vai-se a almoços quase, não é forçado, mas é porque a mãe ou a avó se lembrou e porque é o dia da mãe, então vê-se, pega lá, oferece esta flor à mãe, mas eu não quero oferecer nada, isso para mim não diz nada este dia. E estamos num sítio, estamos não, pessoas que eu conheço, estão num sítio em que se uma após outra vê-se pessoas entrar com uma flor na mão, e olha uma flor, agora mais um presentinho, não sei o quê. E acho que as pessoas não sabem o que é que estão a fazer. Mas isso será uma questão para um programa mais filosófico que Carlos Bonaparte e Nuno Miguel hão de criar enquanto dormem. Ora, está explicado. A emissão mais curta, a intervenção mais curta de hoje. Ah, é, como é dizer que não dissemos no início, o objetivo deste programa é ter 60 minutos aproximadamente. Hoje já está visto que já ultrapassou ainda antes esta intervenção. E eu não estou a considerar com 60 minutos, porque não estou a ver os nossos... Repara, só 6 intervenções, dá mais ou menos uma hora, mais as músicas dá mais ou menos uma hora e meia. Que era mais ou menos o tempo que... No início era 60 minutos e no fim era 60 minutos. No início e fim da primeira temporada era 60 minutos. É verdade, podes ir confirmar no teu artigo. Vai confirmar. No princípio sim, era. Aliás, no princípio até chegou a ter menos, até o início tiveram menos de uma hora. Sim, acho que foi só o primeiro. Não, mas as duas primeiras, uma temos 47 e outra temos 59. Na reta final já foi também voltar a 60 minutos e agora na segunda temporada também a ideia é essa. Mas hoje já passámos... É a tua ideia, a minha ideia é mais ou menos 90 minutos, para a gente conversar à vontade. É um pedaço. Então, fazendo a retrospectiva, coisa que não fizemos na primeira temporada. Não, nunca. Não, no primeiro episódio da primeira temporada. Ah. Hoje tivemos Suspense on Richard, com Kiss Me. Depois o Nuno Ramada trazer uma música dos Ariane, Timor a Sofrer. Bruna Guerreiro com Não Vivo Sem Ti. Rui Andrade, ao vivo, Recomeçar. E Tony Carreira com Ai Destino. E como é que chama este grupo? É Tony Carreira e Companhia? Eu acho que não tinha nome. Não, vários artistas. Os vários artistas com Mãe Querida. Voltaremos para a segunda emissão da segunda temporada dos Quais Escolho Eu. Já depois de Portugal vencer o Festival Eurovisão da Canção. E então voltamos a encontrar. Bem, a gente podia dizer isto no ano passado e achar que... Não, no ano passado era diferente. Era diferente. Havia um feeling. Ah, este ano também é um feeling que vamos ficar nos últimos lugares. Vamos lá então. Enfim, até para a semana, auditório. Feliz. chegar.